andrecedesmoral.com.br. Essa é a música de minha autoria, viu? Chama minha sucesso. A gente já não faz amor como antigamente. Aquela chama se apagou, já não está presente. Os beijos que eram molhados, onde estão você? Coração tão frio, parece a que eu sentia antes, foi se apagando e depois sumiu. Percebo que você agora já está com outro, não quer assumir. Vou dar um beijo em minha filha, arruma minha mala pra depois partir. Vamos pra cima! André Cedeiros, o mural de Ibi Coara.